Levantai-vos, ó povo, em meio à dor. O Senhor nos chama, é tempo de clamor. Ainda que a iniquidade tente nos alcançar, Ele é a luz que vem nos libertar. Eis que o Rei vai adiante, nos guia em sua verdade. Na escuridão é nossa luz. Em ti, Senhor, temos a paz que nos seduz. O lamento se transforma em canção, seu amor nos dá direção. Na congregação a voz se levanta, unidos em adoração, a esperança se encanta. Eis que o Rei vai adiante, nos guia em sua verdade. É nossa luz. Em ti, Senhor, temos a paz que nos seduz. Ovelhas do Senhor, juntos vamos marchar, com fé em nossos corações, sempre a confiar. O passado não nos prende, a vergonha se vai. Em teus braços, ó Pai, para sempre eu estarei. Eis que o Rei vai adiante, nos guia em sua verdade. Na escuridão é nossa luz. Temos a paz que nos seduz. Oh, oh. Eis que o Rei vai adiante, nos guia em sua verdade. Na escuridão é nossa luz. Em ti, Senhor, temos a paz que nos seduz.